Bordeaux, c'est de la nave là, c'est ça. Então 320, assim que tivermos o plano aqui, será coordenado, nível 320. Falou, obrigado. Passaram do 2223 para a Vitória da Conquista. Só um minuto, cópia, para sair da árvore nessa. Mike, Space Quebec, concluiu o retorno aqui no 29, obrigado pela trabalho. Salvador, bom dia, Azul Papai 34, Eco para Recife 350. Azul 2234, Recife, via peso 17, autorizado. Nível 350, sai da Puca, tração Caju, primeira curva esquerda, transponda 5436. Autorizado, Recife 350, FGV 17, decola da 10, da Puca Caju, primeira curva esquerda, pode decolar, 5436, transponda, beleza, final controle. Controle em 119, decimal 35, azul 4234, até nos transponda também novamente, 5476. Ok, 5476, transponda 935, controle azul 4234, final. Azul 4234, correto, codejamento, tinha a planta acionar 4 Romeu. Informador, federal 9970, para uma informação. Federal 9970, acabamos de coordenar aqui seu plano com o plano Salvador, correção, com o plano Recife. E o mesmo vai estar solicitando aí o plano junto ao centro. Só um minuto, assim que surgir o plano aqui, será paga a cópia. E já foi solicitado o nível 320, é o mesmo. E só para sua informação, o nosso DOVE fez contato direto com a sala IS de Salvador. E a sala IS de Salvador deu QSL, deu conhecimento, às 8h15 Zulu, ok? Da modificação para 9h30. Sim, excelente, o geral. Estamos fazendo aqui o possível para apresentar o seu plano. Obrigado. Passarela 2223, pronto. Passarela 2223, autorizado Serra Bravo, Quebec, fixo conforme rota, plano de voo, nível 190. Decola piscina 0, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor Elefa. Transponder 5461, controle em 119, decimal 35. Autorizou Serra Bravo, 190. Decola da 10, primeira curva à direita, Arbor Elefa. Transponder 5461, controle de saída 035, 2223 da rotaria. Passarela 2223, correto, cotejamento, chama pronto, opcional, 2 remota. Polo Salvador, bom dia, ONU 759, paciente da ECO, porção 3, autorização Guarulhos. ECO confere, autorizado Serra Breve, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda, motiva. Transponder 5466, controle 119, decimal 35. Autorizado para Guru, Guarulhos, nível 360, conforme rota do plano de voo, decola no zero, curva à direita, perfil da El Leda, motiva. 5466, transponder, 119, 35, ó controle, igual 759. Bono 759, correto cotejamento, chama pronto, final 03. Yes, yes. Passarela 2223, puxa acionamento. Pronto, puxa. Passarela 2223. Passarela 2223, ciente do puxa acionamento, tinha pronto acionar 1-2, remota. estacionamento do Golo 759. Golo 759, cliente, estacionamento na terra. Autorizado, pushback, estacionamento do Golo 759. Salvador, bom dia, o Azul 2783, cliente da Eco, autorização, Vitória da Conquista, nível 180. Cliente Azul 2783, 1 minuto, cópia, Vitória da Conquista, prepara a saída da Árvore Elefa. Guardando, Árvore Elefa. Paulo, 5973, vamos voltar 7 para o táxi. Sim, 5973, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 5973. Táxi, passarem 2223, 43, no final 2630, Salvador. Acesa 2223, autorizado o táxi através da posição 062. 062-23. Táxi, Gol 9759, casa cheia 184 a bordo, 49, Galeão. Gol 759, autorizado o táxi à direita Índia, ponto espera pista 10, chama a torre, 1895, ajuste de altímetro, 1095. Direita Índia, ponto espera 1895, 15, bom dia, Gol 759, obrigado. Passarão 2223, segue o Boeing 737 do centro, companhia Gota, ponto espera da pista 10, via Índia, torre, 1895, ajuste de altímetro, 1095. Zero 9970, só um minuto, copia, já estamos seu plano aqui, é só um minuto, selo autorizado. Obrigado. Turno 092, está livre, final do ILS, informe e estabilizado. Comparar estabilizado, turno 092. Turno 759, bom dia, no ponto zero, pronto. Boa 759, autorizado, alinhamento e decolagem de 0 a 0, vento 0 a 0 graus, 119. a linha, ele cola na 10, 1759. Salvador, bom dia, passarelo 2223, a Índia pronta. Passarelo, bom dia. Autorizado Lima, você? Lima, tem 1-0-2-2-2-3. Lateral 9-0, Serra Bravo, Tango Eco. Autorizado, conforme rota, plano de voo, voo 2-0, nível 340. Decola pista no 0, primeira curva, à esquerda. Perfil de saída, Momo, transição, Lenin. Transponder 5504, controle 120 decimal, correção. Controle 1119 decimal 35, considera 9970. E Teresina, rota do plano, superior do 20, nível 340, Momo, Lenin, 5504, 10935, considera 9970. Considera 9970, contingimento correto, confirmação de antiposição no parte 3. Se a gente lá, presente chama como pronto o acionamento e puxa. Está pronto o acionamento. É segunda aeronave, ao lado do 727 da Rio, mais próximo do aeroporto. Sim, excelente visual. O Sideral 9970, coordena com a equipe de solo, após passagem do Boeing 767 da companhia Rio, já está término de puxa para táxi, chama pronto no 07. Ok, após o 67 da Rio Inicial Taxi, efetuaremos o pushback 9970, obrigado. Acione código 5455, confirme pessoas a bordo. Quebec Victor, conforme rota plano de voo 200 ao nível. Decola pista no 0, primeira curva à direita, Arbor Eletro. Transponder 5472, controle em 1119 decimal 35. Espera da conquista 200, decolando da pista 10, curva direita, árvore elétrica, 5472 e transponha 1935 controle, nós não conseguimos cumprir a restrição. 5273, cumpre a restrição inferior. Afirmo. Paulo Rio 5973, com 3 a bordo, 425, pegando salva da Tartaca. Autorizado o táxi, 5973, parte 3, parte 1 no Índia, ponto espera pista no 0, chama a torre 118, decima 95, ajuste altímetro 1015. Sim, parte 3, parte 1, ponto espera no 0, 1895, 1015, 59, 73, bom dia. Aeronave 2, pouso autorizado, pistola 0, 090 graus, com a 12 nós. Devo ir pousando 0, voo no 090. Confirmando o gol 1649? Correto. 1649, só um minuto, cota, ponto seguro. Para a saída da El, leva seguro. Da El, leva seguro. Do direto Alepa. 180, direto Alepa. Está livre da restrição? Livre. Livre. conforme rota plano de voo, nível 360. Decolagem de plano zero, primeira curva à direita, Dael, Lida, seguro, saída. Transponde 5501 no controle 120, correção, controle em 119, decimal 35. Voo, conforme a rota nove, aprovada por seguro, nível 360, decolagem de plano 0, curva à direita, Dael, Lida, seguro, 01. B49, correto, cotejamento, chama pronto, sinal 5, Lima, pátio 3. Lima, pátio 3, confere, voo 964, chama 4 a voz. Com 4 horas e 10 de autonomia, alternando São Luís, general 9970. General 9970, copiado 4 a bordo, apenas confirma. Autorizado o táxi, pátio 3, pátio 1, no Índia, com superação 0, chama torre, 118, decimal 95. Ajuste altímetro 0015. Obrigado. Alô, Salvador, azul 4234, está na posição do ponto da função. Esse azul 4234, cozinha com a equipe de solo. Após o Boeing 737-400, companhia federal, a retaguarda autorizada por chamada. Fazendo lá no retaguarda, recebendo a ficha, Maraca 4234. 090 graus, 1 a 19. Autorizado a decolagem 5973. 92, autorizado o táxi Alfa, reportagem, táxi 3 Jet. Alfa, 3 Jet, 092. Bom dia, federal 9970, aproxima a ponte espera pronto. Federal 9970, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter, federal 9970. Salvador, bom dia, papapá, mais, já te bom dia, prossiga. Romeu 44 de Serra Índia, Eco Índia para Serra Índia, Eco Índia, Serra 3 no PLB. Receptor BR-324 vai manter a mesma para o sobrevoo rótula da Abacaxi 510, alocado 0115 no transponder, mais filhote Romeu. Tati, o ajuste 1015, mantém escuta permanente em condições visuais, o Mike filhote Romeu. Escuta permanente, condições visuais, Mike filhote Romeu. Salvador, bom dia, o Rio 5973. Bom dia, Rio 5973, contato aberto, saída Pucca, subiu para o nível 397. 397, sem restrições na Pucca, Rio 5973. Bruno 759, chama agora Recife, 1251 e alterna 13325. 251-3325, Bruno 759, bom dia. Bom dia. Geral 9970, autorizado decolagem de São Roberto, levo 100 graus, 099. Nível de colégio geral. Comando Rio 5973, ainda presente, autoriza Aracaju? Rio 5973, aguarde coordenação. Ok, obrigado. Está 9970, decoda 40, controle 119-135. Gente, obrigado. Aeronave puxa estacionamento, é o 1649-743. Afirmativo, puxa estacionamento, 649. O 1649 autorizado, puxa estacionamento, chama para o ataque. Autorizado, vai chamar ataque. Obrigado, direto na área. Obrigado. Taxi, amigo. 4234. POB 112 alterna, termina com 310 alterna. Petrolina, alterna com 3 e 10 de autonomia. Então, direita, 15 a Bravo, chama a torre, chama pronto, 895, 15 a G4, 234. Eu chamo Recife, frequência na 2685, bom voo. 21, 2685, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4234, ponto espera da 1-0. Azul 4234, decolagem autorizada, 5-0, 0-9-0 graus, 0-9-9. Decolagem 1-0, Azul 4234. Capá, Romeu, até o meu golpe, salve Salvador. Ciente, aguarde um minuto, cópia. O SAR chegou no 649. 69 a bordo, 3 horas e meia dúzia de minutos com fim de alternativa. Voo no 649, táxi autorizado para o ponto de espera da pista usada via pátio 3, pátio 1, táxi Índia e táxi Alfa. Quando pronto, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 015. Ok, via pátio 3, pátio 1, Índia e Alfa pro ponto de espera da 10, quando lá pro 2895, ajuste no 095. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho, senhor. Bom dia, igualmente. Solo Azul 2783, pronto para pushback e acionamento, pátio 3. 2783, coordene com a equipe de solo após início do táxi do Boeing da Gol. No pátio 3, autorizado, pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Gente, vamos coordenar, acabou de passar nossa retaguarda aqui, o Azul 2783. Corrijo, 11935. Graças a Deus. controle Salvador, bom dia, azul 4234. Azul 4234, bom dia, contato radar, superamento de voo 350, vista da PUCA. PUCA 350, solicito TROA 060 de informação. Azul 4234, autorizado, desvio até o desvio, voo Jamo. Pode desvio Jamo, gratuito. E autorizado o voo local? 510, transponder 0121, já coloca um Proaçu em coordenação com a torre, controle Salvador 119, decimal 35. Papa Romeu, Zulu, Oscar Alfa. Papa Romeu, Zulu, Oscar Alfa, final pistono 7 autorizado, Senegal 0 e 5. 500, Zulu, Oscar Alfa. O golpe copiado 3 a bordo, com treinamento correto, para acionamento e decolagem em Chão da Torre 118, decimal 95. Acionamento 9, autorizado, linhagem de colar, pista 10, vento 0, 90 graus, 109. Autorizado, linhagem de colar, pista 10, voa na 649. Eu até arrumei alguns prossiga. De frequência 126.85, alterne 125.45. 2685.2545. Final no 7, Salvador, o Zulu Alfa com 3 fixo. Papa Romeu Zulu Oscar Alfa, posicionado pistão no 7, vento 0, 90 graus. 109. 22223, chame o Cedro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. 260.188, bom dia. Bom dia. Pistão 17.080 graus, 119. Afirma, programa 7, já na conta final do Lato Alfa. 7, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado Recife, nível 330, vetor de Luno 7, decola 10 à esquerda, ponto 1, Aracaju 5 no 7, 19, 35, 3230. Ponto 3230, com o treinamento correto, reposto pronto para o pushback e acionamento. De controle Salvador 119, decimal 35. 1935 com controle, obrigado, voo na 649. Obrigado, você mais um Patrulho, bom dia, o voo no 649 decolou, passando 2600 na Dael. Voo no 649, contato radar, siga para nível de voo 360 via saída da Dael. 360 via saída da Dael, voo 1649, pode aprovar, Leda direto? Autorizado, direto Leda, voo no 649. Prode Leda, voo no 649. Voo Caralho, solo 484. Da 1 0 18 95 ajuda 73. Da 1 agora está fora do solo, para a da 1 7. Da 1 agora para o solo 49, autorizado pela 1 7, cruzar o campo sobre a pista. Enxame, cruzamento efetuado. Cruzar o cruzamento, chamará livrando o eixo da 1 0 da 1 agora. Thank you. voo da 649, pequeno desvio, esquerda e já retorna na rota, pequeno palavra. Gente. Alvo 4234, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. Recife 225, alterne 2545, azul 4234, obrigado. Controle ao papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, proteja. Do trecho mais próximo a uma milha da cabeceira da 10, é possível entender que você tem que ter uma aproximação? Mas se tivesse no meio, agora é possível, não há aeronave na aproximação. Reposte esse, quanto tempo vai ficar sobre o sobre voo? Ficarando através do choque de Salvador Norte, uma milha da cabeceira, mais próximo meu aqui para o paralelo. Gente, fica atento ao helicóptero, um Robson 44. Cruzando agora o eixo da 17 de sentido Iguatemi. Gente, se for o Romeu Golfo, vai coordenado lateral com o mesmo mais, já te comeu. Gente. Controle Papa Romeu até o Romeu Golfo. Até o Romeu Golfo, proteger. Cruzou o eixo da 10, tá no Flight da Boa, sobrevoo é Iguatemi 500 pés. Até o Romeu Golfo, sempre, só fica atento ao helicóptero do Mike Juliette Romeu e fazer um sobrevoo sobre o Salvador Shopping. Ok, vai ficar atento ao Mike Juliette Romeu, escuta permanente até o Romeu Golfo. Azul 2783, autorizado a alinhar e decolar. Pistão 10, 1000 graus, 1009. Autorizado a alinhar e decolar o azul 2783. Turno 649, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.25. 251, alternando 3325, contra a Lago, voando 649. Da presente está livrando a paralela, vai manter a arma para sobrevoar o Rio Vermelho. Certo. Mike, ele é de Romeu. Sete, oito, três, autorizado. escalado ao 55, controle Salvador, 1933. Aí chamou o controle, 11935, azul 2783. Salvador Control, good morning, Azul 2783, passing 1,000 feet on arbor departure. Azul 2783, we will contact at level 200 arbor departure. After 2,000 feet, fly heavy elevator position. Roger, we'll climb 200 on arbor departure, passing 2,000 feet, we will fly direct arbor intersection, Azul 27. Correction, LF intersection, Azul 2782. Salvador Control, just a confirmation, after 2000 we will fly arbor or LF intersection? Azul 273, LF intersection. Roger, fly now LF intersection, Azul 2782. Equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Vai reportar Control Azul 2783, request left deviation, heading 230 to avoid weather. Azul 2783, Roger, after deviation, fly LF. After deviation, we'll fly left intersection, Azul 2783. Yes, até o rendezvous, sim. Ponto 30, copiado 122 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0, via Pátio 1, taxiway Índia e taxiway Alfa. Quando o ponto chama a torre, 118, decimal 95, ajuste 1015. Pátio de Alfa, ponto 0023. Excelente, Mike Juliet Romeo. Vai voltar, tudo bom, Mike Juliet Romeo. Controle Salvador, bom dia, azul 9169, informação top track. Azul 9169, aciona a identificação, autorizada a chegada Bonfim, desça pela mídia de voo 050. Desce na Bonfim, autorizada a 050, azul 9169. Salvador, tá 3830, bom dia. Tá, 3830, com a pauta radar, suba para nível de voo 330, via saída PUCA. Tiro 330, saída PUCA, tá 3830. Azul 9169, inicialmente mantém a chegada. Trote, autorizado, Serra Bravo, Juliette Papá, via Golf 677, nível 170, saída Conde, decola da 10, curva esquerda, transponder. 0260, frequência do controle, Salvador, 119.35. Azul 2796, contenhamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Via autorizada, finalização que foi responsabilizado. 2000 pés, 1016, autorizado o procedimento, reportando estabilizado o X-ray da 10, gol 2199. Azul 9169, ficando pequeno desvio, à esquerda já retornando a 8 da Azul 9169, ciente 2G, após o 2G, autorizado pelo. Azul 2G, pelo? 9169, azul 2783, call receiver center, frequency 126.0 e chamego 128.8. We call Recife Center 1260, backup 1288, Azul 2783, today.